Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Uma vez mais, ouvintes, agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e também daqueles que nos ouvem a qualquer instante do dia, da noite ou da madrugada na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual. Ouvindo mais de 250 programas, ouvintes que nós já mandamos ao ar. Somos realmente muito gratos, ouvintes, pela grande audiência que vocês nos concedem. Diretamente aqui do estúdio da Esotérica FM, aqui na zona sul da cidade de São Paulo, estamos com vocês, ouvintes, agora nesta série de programas que visa levar para nossa audiência temas sugeridos pelos nossos ouvintes. E ainda vamos continuar no dia de hoje, ouvintes, tratando desse assunto realmente interessantíssimo, que é a alquimia. A alquimia, caros ouvintes, é uma ciência oculta muito antiga, que ressurge diretamente dos mistérios atlantes, dentro da civilização egípcia. A civilização, ouvintes, que tinha como herança a grande tradição dos mistérios atlantes. Então, ouvintes, mais esse programa sobre alquimia nos remete realmente à natureza desta ciência oculta, que é, caros ouvintes, a ciência da transformação. Cada um de nós, ouvintes, é realmente um processo em evolução, um processo em constante transformação. E a alquimia, ouvintes, é exatamente isso. É a ciência da transformação da matéria vil em a matéria nobre, nos metais preciosos, no ouro, no elixir da longa vida, caros ouvintes, que concede a imortalidade. Ou então, na pedra filosofal, ouvintes, que traz poderes transcendentais para o alquimista. Esses verdadeiros ícones, caros ouvintes, da alquimia, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, muitos imaginaram que eles se refeririam a coisas externas, ouvintes, mas na verdade se referem a estados interiores do ser humano. O ser humano, ouvintes, é o alfa e o ômega da criação. Nós, seres humanos, somos a culminância do processo da consciência nesse planeta. Então, a alquimia, caros ouvintes, ela se refere fundamentalmente à transformação dos processos conscientes no ser humano. Então, cada um de nós, ouvintes, precisa, mais cedo ou mais tarde, buscar a compreensão, ouvintes, do que venha a ser realmente a alquimia, de um ponto de vista mais profundo, pois se nós assim não o fizermos, ouvintes, nós estaremos no mundo, mas sem conhecer, ouvintes, verdadeiramente o que realmente nós estamos fazendo aqui. Então, já tivemos a oportunidade de trazer para vocês algumas letras do alfabeto, do beabá da alquimia, ouvintes. E hoje nós vamos continuar esse processo, trazendo para vocês os amigos que estão nos assistindo pela Ustream vão ter aqui a vantagem de visualizar, ouvintes, aqui a imagem que nós vamos comentar. Nós vamos trazer para vocês uma imagem clássica da alquimia, ouvintes, que visa realmente a transformação interna do ser humano. Então, aqueles que estão me acompanhando pela Ustream vão passar a partir desse momento a visualizar aqui um quadro. Um quadro que, na verdade, é um emblema, caros ouvintes. Um emblema que muitos daqueles que nos acompanham, que são maçons, provavelmente já estiveram face a face dentro do seu processo simbólico, do simbolismo maçônico, já estiveram diante desse quadro. É o famoso quadro do vitriol, caros ouvintes. E esse quadro, ouvintes, pertence realmente à tradição alquímica. E a maçonaria, como grande herdeira do pensamento esotérico, caros ouvintes, tem realmente uma relação profunda com a alquimia. Da mesma forma que os egípcios tinham uma grande preocupação e um grande conhecimento sobre a vida post-mortem, a maçonaria também herdou, caros ouvintes, esse conhecimento. E esse quadro, ouvintes, do vitriol, ele serve exatamente para a reflexão de todo, não só de todo maçom, mas de todo esoterista, de todo ocultista, todo teosofista, todo verdadeiro buscador da verdade, ouvintes. E por ser um símbolo, quando o ser humano ele está diante de um símbolo, caros ouvintes, ele está diante de uma informação que vai profundamente dentro da nossa consciência. Então, o quadro desse emblema do vitriol, ele nos traz realmente recordações e nos traz informações que agem no nosso inconsciente, ouvintes. Então, nós vamos comentar para vocês alguns detalhes, não todos os detalhes, mas alguns detalhes do vitriol, caros ouvintes, que é realmente um dos quadros mais representativos do processo da transformação alquímica, ouvintes. Então, o quadro tem em cima a palavra vitriol, que, na verdade, vocês podem, aqueles que estão nos vendo nesse momento através da stream, veem que, na verdade, essa palavra é um acróstico, caros ouvintes. Nós temos aí, cada letra é a abreviação de uma palavra. É um lema, caros ouvintes, que nós vamos abordar aqui no nosso primeiro bloco e que pertence à tradição alquímica. E abaixo nós temos a figura de um galo, né? Com uma faixa passando ao seu fundo, né? Escrito vigilância e perseverança. E mais abaixo, estamos aqui mostrando para vocês, nós temos uma ampulheta representando a passagem do tempo, e ao lado dessa ampulheta nós temos dois cálices com emblemas alquímicos sobre eles, representando o sal e o mercúrio da transformação alquímica. E mais abaixo, no centro da figura, nós temos uma caveira, né, com ossos cruzados atrás, né? Sempre que a gente passa num quadro de luz, onde há realmente o perigo de perdermos a vida ali, se nós sofrermos um choque, sempre há esta figura, caros ouvintes. Há uma caveira, um crânio sem carne, onde atrás dele também está um ancinho, né, que muitas pessoas acham que representa a morte. E ao lado nós temos um jarro que tem a água, e do outro lado uma broa de pão, né? E aí estão, caros ouvintes, vários símbolos que são apresentados ao esoterista para a sua consideração. Obviamente que nesta figura, ouvintes, a caveira, ela chama muita atenção, e muitas pessoas realmente acham que o ocultismo, o esoterismo tem a ver com coisas macabras, caros ouvintes, com coisas assustadoras, temas que realmente deixam as pessoas realmente com medo até de ir dormir e diz que faz as pessoas se esconderem debaixo dos cobertores, mas não tem nada disso, caros ouvintes. Na verdade, é uma profunda reflexão. E nós vemos isso em muitas tradições, mesmo nas tradições egípcias, com as suas múmias, que parecem que ali eles fazem um culto à morte, caros ouvintes. Na verdade, o culto às múmias, ouvintes, na verdade é um culto à transcendência da vida além do corpo físico. Porque a pergunta, ouvintes, que os egípcios faziam, ao contrário da nossa, os homens atuais, ouvintes, se perguntam se há vida após a morte. Mas os egípcios perguntavam diferente, ouvintes. Será que existe vida antes da morte? Será que essa vida aqui, ouvintes, é verdadeiramente a real existência? Então aí está um ponto de reflexão, ouvintes. Obviamente que nós existimos na matéria, mas também nós devemos nos lembrar, ouvintes, que existe uma vida muito mais ampla do outro lado da cortina. Do outro lado da vida, ouvintes, também existe vida. Existe atividade da consciência, ouvintes. Então nós devemos estar atentos para isso. Então nem as figuras das múmias, ouvintes, os seus sarcófagos totalmente decorados, nem a presença em muitas tradições de esqueletos ou de caveiras, na verdade não se está querendo mostrar uma coisa macabra, mas sim mostrar, ouvintes, de que existe uma vida por trás dessa vida física. Que essa vida física, ouvintes, ela é finita, que ela termina. E além disso, ouvintes, os ossos têm realmente propriedades que nos fazem refletir. Porque no final das contas, ouvintes, essa nossa vida material, essa nossa vida física, ela é, ouvintes, uma vida química. E nós já falamos aqui para vocês que química, alquimia, esses termos provêm exatamente do Egito, porque o Egito era chamado a terra de Khem. Então, os egípcios, ouvintes, tinham um conhecimento muito profundo de que a nossa existência aqui, ouvintes, é uma encarnação do espírito dentro da substância química. É a consciência, ouvintes, que anima a matéria. Então, quando nós somos apresentados a uma múmia, caros ouvintes, ou pelo menos os egípcios eram apresentados muito constantemente para as múmias, e modernamente nas pinturas, caros ouvintes, nos desenhos da alquimia, existem muitos esqueletos, muitos ossos, né? E o que é, caros ouvintes, no final das contas, o ser humano que não esta matéria física que nós temos aqui? Hoje em dia, ouvintes, existe um orçamento de que se nós contabilizarmos toda a substância química que existe no corpo humano, esta matéria toda, caros ouvintes, não custa mais do que R$50. É um punhado de carbono, um punhado de substâncias químicas, ouvintes, e no caso dos nossos ossos, de cálcio, que se nós, ouvintes, retirássemos a carne, retirássemos os líquidos, nós percebemos que no fundo o que existe, ouvintes, são os nossos ossos. E os ossos, ouvintes, são uma substância realmente bonita, pois o osso é uma substância branca, caros ouvintes. relembrando a pureza, relembrando a nossa natureza interna. Então, o contemplar, ouvintes, dessa substância primordial, que são os ossos, porque mesmo que nós vejamos as pessoas vestidas, bem ou mal vestidas, ou bem ou mal trajadas, fundamentalmente, ouvintes, são esqueletos. Todos nós estamos por aí andando. Então, assim, a busca alquímica, ouvintes, física, é esta visualização do que nós somos em essência material. Na verdade, ouvintes, nós somos uma pedra, né? O nosso esqueleto, ele é de substância mineral. E subindo na imagem, ouvintes, o vitriol é uma frase latina, né, que se apresenta nos estudos alquímicos, que diz o seguinte: visita interiora terra, retificando que invenem occulti lapidem. Ou, traduzindo, visita o interior da terra e retificando-te encontrarás a pedra oculta. Esta é a tradução, ouvintes, do termo vitriol que está nessa imagem. Visitar o interior da terra e retificando-se ou modificando-se, transformando-se, nós encontraremos a pedra oculta. É essa, caros ouvintes, a mensagem do vitriol que é apresentada aos maçons, é apresentada aos alquimistas e é o caminho, ouvintes, pelo qual nós temos que percorrer. O caminho do autoconhecimento, ouvintes, é um caminho que só tem um sentido. Esse sentido, ouvintes, é para dentro, é para o nosso interior. Daí que se sugere nessa frase visitar o interior da terra. E visitar o interior da terra, ouvintes, não é furar um buraco no chão até chegarmos no centro do planeta. Simboliza, ouvintes, realmente pesquisar, se investigar aquilo que está dentro do nosso ser. E obviamente que o ser humano não está dentro do seu corpo enquanto matéria física, porque se nós fazemos essa pesquisa, nós encontramos o quê? Os nossos ossos, ouvintes. Então nós temos que ir mais fundo, temos que encontrar a consciência, o inconsciente, a nossa alma, ouvintes, o nosso espírito. E se nós fizermos essa viagem, ouvintes, se nós entrarmos no interior da terra, no interior da nossa consciência, o que nós vamos encontrar? A chamada pedra oculta, ouvintes, que é o símbolo, ouvintes, da nossa consciência. A pedra, ouvintes, simboliza no plano material a máxima evolução desse reino que nós estamos aqui. Por assim dizer, se nós fôssemos comparar com os reinos de existência, caros ouvintes, dos seres, no reino mineral, os mestres, os iniciados, os sábios são as pedras preciosas, são os diamantes, são os rubis, são as ametistas, caros ouvintes, as esmeraldas. Eles é que atingem a perfeição, a translucidez, o mais elevado caráter dentro daquele nível. Então, a pedra, ouvintes, ela simboliza exatamente algo muito profundo e que pode passar por um processo. E isso, obviamente, ouvintes, para nós, seres humanos, representa a possibilidade da autotransformação. Caros ouvintes, em termos que se usa na maçonaria, a pedra bruta. Ou seja, dentro de cada um de nós existe uma consciência que é a pedra bruta que precisa ser lavrada, precisa ser lapidada, precisa sofrer um processo, caros ouvintes, para que de pedra bruta ela venha a se transformar em pedra polida, em pedra cúbica, que ela seja perfeitamente lapidada, ouvintes, e aí represente a evolução daquele estado brutal, da onde todos nós viemos, para um estado realmente de aperfeiçoamento. E como isso vai ser possível, ouvintes? Através justamente dessa viagem. Essa viagem ao centro da Terra, ouvintes. E o galo, ouvintes, que está abaixo dessa frase latina do Vitriol, visita o interior da Terra e retificando te encontrará a pedra oculta, nós vemos um galo. E esse galo, ouvintes, representa a figura do Sol. Por incrível que pareça, é a fonte, ouvintes, da energia primordial que existe no nosso sistema solar. E é, obviamente, uma representação teleomórfica, ou seja, na forma de um animal, que é o galo. E por que o galo? Porque ele canta, ouvintes, anunciando, prenunciando o sol antes que ele nasça. Então, a fonte, caros ouvintes, de iluminação que nós teremos nessa visita ao interior da Terra é exatamente uma fonte solar. E nós já comentamos para vocês outras letras do alfabeto alquímico, o caminho lunar e o caminho solar. E o caminho solar, ouvintes, é o caminho da consciência. Ou seja, a pá, caros ouvintes, que vai nos ajudar a abrir o buraco para nós entrarmos no interior da Terra, não vai ser uma pá física, mas sim vai ser uma ferramenta que nós vamos usar, que é a nossa própria consciência. É o Sol, caros ouvintes, que está dentro de nós, está fora de nós. O Sol imanente e o Sol transcendente. Imanente dentro de cada ser humano e transcendente dentro dos processos da natureza, ouvintes. Então, a alquimia, ouvintes, ela tem exatamente esse objetivo. E aqueles, ouvintes, que lamentavelmente se prendem na análise puramente laboratorial, ou seja, que querem encontrar substâncias que podem ser transformadas de substância vil, de substâncias baixas em substâncias que sejam de valor, caros ouvintes, no ouro, na prata, aí estão seguindo um caminho, ouvintes, que não leva realmente a nada além do que a matéria física. Enquanto que o verdadeiro ouro, ouvintes, a verdadeira pedra oculta, todos nós estamos carregando dentro de nós mesmos. É finalmente, ouvintes, a nossa chispa divina, aquela que nós invocamos no começo e no final aqui desse programa, ela está dentro de cada um de nós. E para atingi-la, ouvintes, vai ter que acontecer um aperfeiçoamento da nossa consciência, da nossa pedra. Ela vai ter que ser trabalhada através do maço, através dos golpes do nosso estudo, da nossa pesquisa, caros ouvintes, da nossa meditação, da nossa auto-observação. Nós iremos cada dia limpando cada uma das arestas, ouvintes, deixando essa pedra perfeitamente cúbica e perfeitamente polida, ouvintes. E aí nós atingiremos um autoconhecimento maior. E como é isso é atingido, ouvintes, através dessas duas frases que estão aqui no quadro, a vigilância e a perseverança. Aqui no quadro que nós encontramos está em francês, vigilance et perseverance. a vigilância e a perseverança, ouvintes, a vigilância no sentido do foco da consciência nesse processo. Um processo que não começou hoje, caros ouvintes, não vai terminar hoje, e começou muito lá atrás, ouvintes, e vai terminar lá na frente quando nós realmente terminarmos a evolução humana. Não, aqueles que são verdadeiramente esoteristas, ouvintes, não creem que numa única vida seja possível atingir aquela perfeição, ouvintes, de que nos falam as escrituras sagradas, a Santa Bíblia, quando ela nos informa que nós temos que atingir a mesma estatura que atingiu o Cristo. Então, o objetivo, ouvintes, que está diante de cada ser humano é um objetivo muitíssimo elevado, é de se atingir o estado de mestre de sabedoria, de um ser que domina completamente esse mundo onde nós estamos e subjuga esse mundo com a sua consciência e não, ao contrário, é subjugado pelo mundo. Então nós temos que vigiar, caros ouvintes, e orar, como diz a Bíblia, e vigiar e perseverar, como nos diz aqui o quadro do Vitriol. Mas o tempo não para de correr, ouvintes, estamos chegando ao final aqui do primeiro bloco do programa Luxo Esotérica de hoje, que está continuando, ouvintes, a levar para vocês aqui os temas da alquimia, que nos foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Júlio César de Luca, lá do Rio Grande do Sul, que espero esteja acompanhando, esteja gostando aí dos nossos programas, viu, Júlio César? Então, ouvintes, vamos fazer aquele nosso tradicional intervalinho para que a gente possa aqui refrescar a garganta e já voltaremos com mais temas da alquimia para tratarmos com vocês. Muito obrigado aí pela grande audiência daqueles que estão me vendo e daqueles que estão também me ouvindo nesse momento pela Esotérica FM, pela U-Stream, diretamente aqui do estúdio da Esotérica FM na Zona Sul da cidade de São Paulo. Vamos ao intervalo, ouvintes, fiquem agora com o convite da Levir. Se você ainda não é associado da Levir, venha participar conosco, ouvintes, se associe com a pequena semestralidade, nos apoie, leve para casa os maravilhosos brindes de associação e com certeza, ouvintes, teremos condições para continuar aqui o nosso trabalho e, se possível, ampliá-lo ainda mais. Voltaremos em instantes, ouvintes, com o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo com vocês agora o segundo bloco do programa Luxo Esotérica de hoje. Muito agradecido pela audiência daqueles que estão nos ouvindo aqui pela Esotérica FM. A todos vocês que estão me ouvindo também na sessão de áudio da loja Esotérica Virtual, nos discos que serão distribuídos com esse programa e também alguns dos nossos ouvintes agora também são também nossos telespectadores. Estão me ouvindo aqui ao vivo. Um grande abraço para vocês que estão me vendo aqui também pela U-Stream. Estamos transmitindo aqui imagens diretamente do nosso estúdio aqui na cidade de São Paulo, com um frio danado que está fazendo aqui hoje, mas estamos firmes e fortes aqui, ouvintes, para levarmos para vocês aqui os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia, sempre com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, que vai completar aí no próximo dia 5 de julho de 2011, 15 anos no ar, caros ouvintes, na internet, levando quase 700 mil palestras, ouvintes, já foram ouvidas pelos visitantes da nossa página, já estamos nos aproximando de 3 milhões de visitantes durante todo esse tempo. Tudo isso, todas essas realizações só foram possíveis com o apoio dos nossos associados, nossos simpatizantes, com doações, com participações daqueles que apreciam aí o nosso trabalho, que dão valor, que os ouvintes valorizam realmente aquilo que nós temos a oferecer para a evolução espiritual dos nossos ouvintes, simpatizantes e aqueles que nos acompanham nesse trabalho, ouvintes. Então vamos dando continuidade aqui ao tema que nós estamos abordando com vocês desde a semana passada, o tema da alquimia, ouvintes. A grande ciência da transformação é a ciência que transforma, caros ouvintes, o chumbo em ouro e transforma não só o chumbo material em ouro material, ouvintes, mas transforma principalmente o chumbo da nossa energia física, da nossa energia psíquica, do nosso ser interno, daquilo que nós realmente não gostamos, que nós não apreciamos, a chamada matéria-prima, ouvintes, que segundo os ditados da alquimia, a matéria-prima está em todo lugar, mas nós não a enxergamos, porque realmente existem coisas, ouvintes, da nossa natureza que nós realmente não apreciamos. E é exatamente aí, ouvintes, neste lado sombra do ser humano, que está realmente a matéria-prima que nós podemos transformar. E quais são, ouvintes, as operações alquímicas, né, que podem ser feitas para que nós transformemos então a nossa natureza? Vamos falar um pouco sobre as operações alquímicas, ouvintes. Já falamos sobre o Sol e a Lua, que são o aspecto consciência, o solar, que é o aspecto inconsciência ou lunar. São os dois caminhos por onde a energia percorre. Falamos também dos três estágios da obra alquímica: a nigredo, a rubedo e a nigredo, a albedo e a rubedo, ou seja, o estágio negro, o estágio branco e o estágio vermelho, onde a obra alquímica atinge o seu máximo, ouvintes. Falamos também dos quatro elementos sagrados que são tratados na alquimia: o ar, o fogo, a terra e a água, ouvintes. Então falta nos falar, como introdução, ouvintes, a esses elementos fundamentais da alquimia, vamos falar agora sobre as transformações alquímicas, as chamadas operações alquímicas, ouvintes. Então, aqueles que estão me vendo nesse momento, caros ouvintes, tem aí no quadro, na imagem, um quadro chamado exatamente a Montanha do Filósofo ou dos Filósofos, né? É um quadro bastante simbólico, que tem muitos detalhes, ouvintes. Então nós vamos procurar mostrar para vocês, né? Assim, a figura geral é uma montanha, né, que está cercada ao fundo por um círculo onde estão dispostos os 12 signos do zodíaco. Isso é muito importante porque exatamente os 12 signos do zodíaco, eles representam energias cósmicas que entram no nosso sistema solar e que nós, ouvintes, estamos sujeitas a essas influências. Isto é uma outra coisa que todo esoterista, que todo alquimista, ouvintes, precisa realmente saber com uma certa proficiência. ou seja, que o ser humano, ouvintes, ele é, na verdade, um grande registrador das energias cósmicas. Na verdade, tudo que os seres humanos, ouvintes, fazem aqui na Terra é, na verdade, um registro das energias cósmicas que vêm do universo. Nós achamos que temos assim um grande livre-arbítrio, né? Que nós temos um grande uma grande independência, ouvintes, mas no final das contas nós somos muito influenciados pelo universo. E ao redor desse arco estão quatro esferas, né? Que são as esferas do fogo, do ar, e abaixo nós temos a esfera da água e da terra. São os quatro polos, né, desta imagem. E ao centro existe exatamente a montanha dos filósofos. É uma montanha, sobre ela estão realmente deuses antigos, representando ali sacerdotes, sacerdotisas, guerreiros e homens e mulheres que estão buscando a transformação. Mas a figura, ouvintes, ela representa, na verdade, não a montanha do lado de fora, mas a montanha dos filósofos é do lado de dentro. Assim como a frase do vitriol, né? O vitriol recomenda: visita o interior da terra. Então, a montanha dos filósofos também tem o seu processo interiormente. E dentro da montanha, que é representada como se fosse um corte, né? Nós podemos enxergar dentro da montanha. Nesse quadro, nós vemos ali uma câmara, né? Onde estão exatamente os alquimistas, né? E sobre essa câmara existe uma abóboda, onde estão a figura do Sol e da Lua, né? Que não poderiam faltar, pois são os dois caminhos que seguem a energia no processo da transformação. E sobre essa abóboda existe uma águia, né? O famoso pássaro, que tem representações as mais diversas na iconografia esotérica. Pois o pássaro, ouvintes, representa realmente o espírito. O espírito é o objetivo de todo esse processo. E os alquimistas estão lá dentro da montanha, nessa câmara secreta, por assim dizer, fazendo a transformação. Mas nós podemos ver aqui no detalhe, do lado de fora, né? E abaixo na figura nós temos o quê? Nós temos aquele que está buscando, né? Aquele que ainda não é o alquimista, que é um homem comum do mundo, ele é representado como um homem com os olhos vendados, que está ainda cego, ouvintes, perdido nas trevas desse mundo, sem saber o que, que ele está fazendo por aqui. E obviamente que todos nós mais ou menos estamos nessa condição, pois o ser humano nasce nessa terra sem saber exatamente o que, que ele está aqui fazendo. O ser humano não vem, ouvintes, com um manual de instruções. E provavelmente, se nós viéssemos, caros ouvintes, com esse manual, provavelmente nós não o leríamos e nós não praticaríamos nada que estaria dito nesse manual, ouvintes. Então nós temos que nos ater àquilo, ouvintes, que nós temos à disposição, que nós temos na nossa mão nesse momento. E isso, caros ouvintes, é a nossa consciência. Por isso que todos nós estamos, na verdade, buscando, ouvintes. Nós estamos procurando descobrir exatamente como nós podemos nos transformar. E essa busca, ouvintes, é o tirar a venda, é o nascer no mundo espiritual. E cada um de nós, ouvintes, é um buscador dessas realidades. Então nós devemos sempre ter em mente, ouvintes, que nós somos fundamentalmente seres conscientes, que nós somos uma consciência e que nós estamos aqui para evoluir. Se nós ficarmos entretidos, ouvintes, com as coisas do mundo, se nós ficarmos realmente preocupados com o mundo como ele é, o mundo como nós imaginamos que ele se apresenta, nós realmente não entenderemos verdadeiramente o que é o mundo. O mundo será, ouvintes, uma coisa estranha, algo que nós realmente não podemos controlar, algo que nós realmente passamos por inúmeros sofrimentos, e esta não é realmente a nossa condição primordial, ouvintes. A nossa condição primordial é de espíritos, é de seres imateriais, ou como diriam os antigos, nós somos deuses no exílio, somos deuses, somos seres espirituais exilados aqui na matéria. Então, o quadro da montanha dos filósofos, ele demonstra que aquele homem que descobre o seu mundo interior, o seu mundo espiritual, é aquele exatamente que vai fazer a viagem para o centro da Terra. Então ele persegue o mistério da natureza. E esse mistério está representado nesse quadro por um coelho. Um coelho que o filósofo, o alquimista, segue, e ele percebe que o coelho entra numa toca, caros ouvintes. É um buraco aonde o alquimista vai atrás, e ali ele está simbolicamente representando que ele está descobrindo os mistérios da natureza. Mas chegando lá na câmara, caros ouvintes, que está dentro da montanha, na câmara secreta, então o alquimista vai ser instruído por aqueles que já seguiram esse processo. Então existem algumas transformações, ouvintes, algumas operações alquímicas básicas que o alquimista tem que fazer. Aqui elas estão representadas nos seus termos, né, tradicionais. Então, de baixo para cima, nós temos uma escadaria aonde se lê, né, calcinação, sublimação, solução, putrefação, destilação, coagulação e tintura. E aqueles que estudam realmente a alquimia clássica sabem, caros ouvintes, que na verdade esta ordem aqui, ela não é uma ordem fechada, ela não é uma ordem única. Na verdade, o alquimista pode começar o processo da transformação por qualquer uma dessas operações alquímicas. O que é importante é que ele faça realmente as transformações. Então, obviamente, que nós não podemos comentá-las todas no dia de hoje, até porque em poucos minutos o nosso programa já estará terminando. Mas nós estamos aqui atiçando a curiosidade de vocês, ouvintes, para que vocês realmente venham a buscar informações sobre isso. Porque as transformações alquímicas, ouvintes, elas são idênticas às transformações químicas, mas só que elas se passam na consciência do indivíduo. Então, há uma destilação que pode ser feita no líquido físico, nós também podemos fazer com aspectos da nossa consciência, ou o processo de coagulação, ou o processo de solução, ou sublimação e calcinação, ouvintes. Há muitas outras operações alquímicas que podem ser, mas o fundamento dessas transformações, ouvintes, é exatamente o princípio de correspondência, ou seja, de que a matéria física, ouvintes, corresponde à matéria espiritual, à matéria psíquica. Então, se nós, por exemplo, podemos purificar a água física, transformando-a numa água limpa, numa água potável, nós também podemos destilar, nós podemos sublimar a substância que está dentro da nossa consciência, livrando-a das impurezas. E isso, ouvintes, é realmente o fundamento da alquimia. Obviamente que essas transformações não vão levar ao ouro, né, químico que os infelizmente os nossos amigos alquimistas de laboratório sempre buscaram essa proeza, né, que só foi alcançada realmente por alguns poucos alquimistas que conseguiram obter pedras preciosas ou que conseguiram obter o ouro e a prata. Agora, a purificação interior, ouvintes, ela pode realmente ser feita. E cada um de nós, na verdade, faz algo dessa transformação na sua natureza. Falemos um pouco, por exemplo, sobre a calcinação. A calcinação, que é a primeira que está aqui na montanha dos filósofos, ela é uma operação que se faz sobre a matéria-prima, né? E aí, obviamente, que o alquimista, né, o espiritualista, tem que ter escolhido muito bem esta matéria-prima, pois o sucesso da alquimia é praticamente 50% ou até mais na perfeita escolha da matéria-prima, porque se nós não soubermos escolhê-la, nós faremos uma transformação sobre uma matéria inadequada. Então, o indivíduo, por exemplo, pode escolher, por exemplo, nas suas emoções, né, sabendo que a matéria-prima é escura, que ela é uma matéria que está em todos os lugares e que nós todos a vemos, mas nós não a percebemos. Nós podemos ver, caros ouvintes, que no nosso corpo astral, nas nossas emoções, há tendências negativas que nós realmente não nos conscientizamos delas. Então, são defeitos da nossa natureza, ouvintes, que nós vamos purificar. Então, como que nós vamos fazer essa purificação, ouvintes? Os alquimistas de laboratório colocam essa substância num caldeirão, e vocês ficam imaginando aquela cena dantesca do alquimista ali, né, durante horas e horas, dias e dias, e alguns alquimistas mantinham seus fornos acesos durante até meses, revolvendo aquilo com uma colher, né, de madeira, ouvintes. E isso, obviamente, que é apenas uma representação gráfica, ouvintes, porque não é necessário isso. O caldeirão para a transformação alquímica, ouvintes, é a nossa atenção sobre aquele ponto. E essa atenção também, ouvintes, será o fogo que irá alimentar esse caldeirão. Então, a calcinação, ela é baseada, o nome calcinação está baseado nas propriedades da cal, né? A cal, ela era admirada pelos químicos, pelos alquimistas antigos, porque a cal, ela é uma substância branca que tem dentro de si um poder químico de aquecimento, um poder químico de manifestar um poder oculto. E como, ouvintes, esse poder oculto ele pode ser revelado? Ele é revelado quando nós fazemos a transformação da matéria-prima em matéria destilada, em matéria purificada. Então nós temos a possibilidade, ouvintes, de qualquer matéria-prima que nós façamos a transformação sobre ela, nós podemos calciná-la, ou seja, transformá-la em cal. E isso, ouvintes, é quando nós focalizamos o fogo da nossa consciência sobre aquela substância, sobre aquela matéria, então aí nós seremos capazes de transformá-la. E isso só será possível, ouvintes, quando nós pudermos não só selecionar a matéria alquímica adequada para essa transformação, e obviamente que não será apenas uma única sessão que irá obter o sucesso da calcinação. A calcinação demandará uma série de operações. Então não é a primeira vez, ouvintes, que nós sentamos para meditar sobre um problema, né? Porque o alquimista que estará fazendo essa operação alquímica, ele estará fazendo dentro da sua consciência. Então será naquele momento de interiorização, será naquele momento de meditação que ele vai selecionar a matéria-prima, quer seja do plano emocional, quer seja do plano mental, quer sejam emoções, quer sejam ideias, quer sejam preconceitos, quer sejam pontos que ele não está conseguindo vencer na sua natureza. Então ele submete aquele ponto, aquela matéria-prima a uma queima. Então quando nós queimamos alguma coisa, ouvintes, nós descobrimos exatamente o primeiro nível da obra alquímica, porque qualquer coisa que é queimada, ela fica preta, né? Então aí é o primeiro nível da obra alquímica, a chamada nigredo. Mas se nós queimarmos várias vezes, ouvintes, a mesma substância, comparando com uma queima de algo material, o que nós vamos obter? Nós vamos obter uma cinza, né? E uma cinza tal que ela pode ser até não só cinza, da cor cinza, como diz o nome, mas podemos obter uma matéria branca, ou seja, uma cinza extremamente sutil, uma cinza bastante clara, e essa, caros ouvintes, será a cal. Então, o que isso simboliza, ouvintes, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da consciência? Ou seja, qualquer ponto da nossa natureza que nós focalizarmos, que nós voltarmos o fogo da nossa auto-observação para aquele ponto, ele irá transformar aquele ponto negro, aquele ponto que nós realmente não queríamos enfrentar, nós iremos vencê-lo. Nós iremos transformá-lo de algo negativo em algo positivo. Nós iremos liberar a energia que está ali para nós abrirmos caminho para a nossa evolução. E aí, ouvintes, está a beleza da alquimia aplicada realmente para o nível interior. Pois aquele, caros ouvintes, que puder fazer essa transformação, estará se transformando a si mesmo. E essa é apenas uma, caros ouvintes, das operações alquímicas. Ou seja, obter a cal significa obter a sabedoria daquela experiência, daquele ponto cego da nossa natureza. Pois tudo que nós vivemos aqui, ouvintes, que quer nós gostemos ou não, tudo será proveitoso para o nosso progresso. Tudo pode gerar energia para o nosso autoconhecimento. E um ponto, caros ouvintes, que nós não conseguimos trabalhar, um ponto que é matéria-prima, ou como diriam os psicólogos, é conteúdo, ouvintes, para trabalhar, dali pode-se obter a cal, dali pode sair uma sabedoria. Pois mesmo das coisas negativas, ouvintes, nós podemos extrair algo sábio, algo que seja útil para a nossa evolução. E por hoje, ouvintes, era isso que nós tínhamos a colocar para vocês, ouvintes, nesse maravilhoso, muito amplo tema da alquimia. É realmente maravilhoso, é um campo para muitos estudos. Recomendo a vocês, busquem realmente os escritos, as obras clássicas da alquimia, se aprofundem e principalmente, ouvintes, pratiquem nas suas vidas essas transformações, porque realmente nós estamos aqui exatamente para isso. E no final do nosso programa de hoje, ouvintes, convido a todos para nós nos unirmos uma vez mais em vibração. Vamos finalizar, ouvintes, espiritualmente, assim como nós o começamos com a meditação, vamos finalizá-lo com uma última vibração, ouvintes, relembrando a nossa natureza mais profunda. Convido a todos, vamos fechar os nossos olhos, nos interiorizar, ouvintes, vamos procurar buscar a nossa natureza mais profunda, sentindo o batimento cardíaco. Vamos visualizar dentro do nosso ser a nossa chispa divina brilhando dentro dos nossos corações. Visualizemos esta joia inefável brilhando dentro do nosso coração, que ela expanda a sua luz pelo nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos e assim, ouvintes, iluminando todo o nosso ser. Que essa luz se expanda para além do corpo, iluminando o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, ouvintes, procurar compreender, internalizar, realizar, ouvintes, tornar real o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, assim seja, que esta bênção que vem do coração de Deus, passando pelas mentes, pelos corações dos santos seres, os amados mestres, e transmitida por esse humilde sacerdote, desperte ainda mais essa chispa divina nos seus corações. Encandeça sempre, ouvintes, as vossas consciências, que elas estejam sempre em busca da verdade e do autoconhecimento. Nosso programa está a serviço, ouvintes, dessa busca. E diariamente, de segunda a sexta-feira, estamos aqui com vocês, trazendo sabedoria para a sua alma. Vocês vão ficar agora com as músicas e a interatividade aqui da Rádio Esotérica FM. Esperamos que vocês tenham uma ótima noite, ouvintes. Tenham um bom descanso. Aguardamos vocês aqui nas próximas edições do nosso programa. Nos despedimos, ouvintes, com um forte, um fraternal, um caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.